Segundo volume da obra. Continuação da deformação. O Sol, como já sabem, foi feito das virtudes perdidas dos corpos anteriores a esses, que são justamente os seres que entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso. Esta parte começou a descer e a se deformar, eles perdendo as virtudes e estas se reunindo com o tempo. Com o tempo, começou a esquentar cada vez mais. Daí, originando-se uma luz, se deformando em uma luz. E esta luz, cada vez mais quente, até que se deformou numa brasa de fogo. O Sol é de origem racional, de origem de uma transformação, que se deformou como está. Então, trata-se este mundo, de origem racional, deformado, por ser o Sol, de origem racional, deformado. Trata-se de uma deformação racional. E por ser uma deformação racional, existiu o porquê. O porquê de serem as virtudes dos corpos anteriores a estes, que foram se perdendo, conforme iam se degenerando, como uma coisa que se degenera e se transforma em outra. Como tudo se transforma, perderam as virtudes de pouco em pouco, sem sentirem. E o resultado foi este. As virtudes que foram perdendo originaram o Sol. Vieram se transformando até que com o tempo a extinção desses corpos e as virtudes que perderam se transformaram em outro ser, que é o Sol. Por isso, tudo se transforma. Mas por que esses habitantes da planície racional, puros, limpos e perfeitos, entraram por este pedacinho da planície que não estava pronto para entrar em progresso? Entraram pela liberdade que tinham e têm, pelo livre-arbítrio que até hoje todos têm. Não sabiam que as consequências eram estas. Por serem puros, nunca conheceram o que é o sofrimento. Foram advertidos que esta parte não estava pronta para entrar em progresso, mas quiseram progredir para ver o resultado da mesma pureza. O resultado da mesma pureza é que essa parte começou a se desprender da planície, que está lá em cima. Eles, como eram puros, continuavam no seu progresso de pureza, e essa parte cada vez mais descia, ficando distante da planície, que está lá em cima. Eles, pensando que iriam muito bem, porque eram puros, não sentiam que estavam perdendo as virtudes. Assim, foram indo sem sentir. E sem sentir, veio a extinção deles. Transformaram-se em outros seres, que foram as virtudes perdidas, que deram origem a este foco de luz. E eles não viram que vinham errados? Não, porque lá não existem erros. E como é que erraram assim? Não erraram assim. Pensavam e julgavam que estavam certos. Pensavam que iam bem. Porque eram puros, nunca sofreram, nunca conheceram o mal. Foram uns tantos de um número reduzido que entraram por essa parte. Mas eles eram puros e não podiam errar. Eles não erraram. Era uma parte da planície pura que não estava pronta para entrar em progresso. E eles, como puros, entraram por essa parte que não estava pronta para entrar em progresso. Começou a descer, e eles, como eram puros, e essa parte era pura também, julgavam que iam muito bem com o seu progresso de pureza. E o resultado desse progresso de pureza foi que começaram a perder as virtudes, sem sentir. Assim foi, até que se extinguiram, sem sentir, como uma pessoa que de tão velha morre, se acaba sem sentir. Esta é uma insignificante comparação. Não é que eles ficassem velhos, e sim se extinguiram naturalmente. As virtudes que perdiam se reuniram e deram origem a este foco de luz. É uma luz racional deformada dos seres anteriores que se transformaram nesta luz. Agora, diz o infante, eles não deviam errar. Digo eu, eles não erraram, nunca conheceram erros. É que esta parte era pura, e eles puros também, mas não estava pronta para entrar em progresso. Eles sabiam disso, mas não sabiam o que poderia acontecer. E se tomaram essa atitude, é porque lá em cima não há coação de liberdade. Agiram puramente, porque eram puros. Então, diz o infante, mas se eles eram puros, não deviam errar. Mas é preciso que se note que lá não há deformação para haver erros. Erros é aí, na deformação. Eram puros. Sabiam que esse pedacinho não estava pronto para entrar em progresso. Mas, por ser um pedacinho puro também, começaram a progredir por conta própria. O resultado é que esta parte veio descendo, descendo sempre, e deu origem a esse buraco que está aí, já esclarecido nas lições anteriores. Isto é para que sintam que esse mundo é uma deformação racional, de onde se originou e como se formou, e a causa deste primórdio ser. Ser o quê? Ser encanto racional, de origem racional, de origem deformada, de puros, limpos e perfeitos, que se deformaram assim, desse jeito, e ficaram completamente desconhecidos da origem do seu ser. O encanto é devido à extinção dos corpos anteriores a esses. Agora está na hora da transformação dessa deformação para o seu estado natural. E eis o histórico deste mundo fluídico, de suas partículas, de suas sementes e das sete partes que compõem estes corpos fluídicos, em matéria fluídica, elétrica e magnética. Então, ficaram todos dentro desta deformação, sem saberem como tudo isto surgiu. Nem poderiam saber, por serem encantados. Surgiram do nada, geraram do nada, formaram-se do nada. Este tudo aparente, que é o corpo, se transformando em nada. Não podiam, de maneira alguma, dar solução deste mundo que habitam provisoriamente, por não ser o verdadeiro mundo. O verdadeiro é lá em cima, na planície racional. Estão todos nesse provisório, com esse tudo provisório, com esta vida provisória. Nunca poderiam saber e conhecer a origem deste mundo provisório, com esta vida provisória. Por ser uma vida provisória, é que não sabiam por que ficaram assim. Fazendo uma infinidade de planos, uma infinidade de conjecturas, e tudo sempre na mesma, por não encontrarem o rumo certo. Mas agora está aí a imunização racional. Isto é um histórico muito longo, muito importante e muito lindo, que com a continuação chega ao brilhantismo da verdadeira convicção racional. Então, vejam quantos transes já passaram, quantas transformações já passaram. E agora, esta outra transformação, que é a última, para o estado verdadeiro, natural, de puros, limpos e perfeitos. Esta é a última transformação para o estado natural. Esta é a última transformação de uma infinidade de transformações que já passaram, até chegarem como estão e terem o conhecimento do que se passou, por que se passou, o porquê de estar se passando esta transformação de animais racionais para o seu lugar de origem, de racionais puros, limpos e perfeitos da planície racional. Então, está aí mais um pedacinho de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão para o lugar de origem. Para evitar perguntas, para não perguntarem coisa alguma e para não terem coragem de fazer perguntas, é que eu faço esses chamados de atenção para se colocarem em seus lugares e aguardarem todo o conteúdo da imunização racional. Todo o conteúdo quer dizer o histórico completo e o complemento da imunização racional. O complemento quer dizer o amadurecimento de si mesmo, do conhecimento da imunização racional. Para haver o complemento de si mesmo, deve ser imunizado com o fluido racional dentro do seu eu, fazendo a ligação com a base de origem dos animais racionais. Então, tem que haver o amadurecimento para este complemento, quer dizer, para ficarem completos. Completos quer dizer terem conhecimento e reconhecimento da imunização racional. Mas existem muitos apressados que leem superficialmente e, por lerem superficialmente, não sabem explicar, não sabem expor, nem muito menos contar com riqueza de detalhes, minuciosamente, o que é imunização racional. E só por lerem superficialmente, sem nada saberem explicar, ou dando uma explicação muito insignificante, têm coragem de dizer que sabem o que é imunização racional. Só porque já leu superficialmente e sabe dar uma explicação muito vaga, muito simples, que não dá para ninguém entender, diz que já sabe e conhece o que é imunização racional. Por ser prosa, por ser convencido, por ser vaidoso, diz que já sabe e conhece, mas não sabe explicar com riqueza de detalhes o que é imunização racional. Esses são os sabe-tudo, que não provam o que dizem. Dizem que sabem, que conhecem, e na hora de explicar, não sabem coisa alguma, a não ser muito vagamente. Mas é a mania de todos os adiantados sempre dizer que sabem, que conhecem, e na hora de provar o que dizem, não sai nada. Para ter este conhecimento, é preciso que a pessoa leia todos os dias, porque se torna um pouco complicado, por ser desencanto. O desencanto para o encanto. O encantado, por ser encantado, acha complicado, mas não tem nada de complicação. A complicação, quem faz é o próprio encantado. O encantado, que já é um confuso de natureza, é de natureza confusa, devido ao elétrico e magnético, que faz esse desequilíbrio, essa desregulagem. Torna-se um ser confuso, já sendo confuso consigo mesmo e fazendo confusões daquilo que não conhece. Tudo que o encantado não conhece faz confusão, até conhecer, para cessarem as confusões. E é por isso que a pessoa lendo superficialmente não sabe ainda o que diz. Para saber o que diz, é preciso haver amadurecimento, o tempo necessário para conhecer, saber explicar e contar o que é imunização racional. Não sabendo explicar, não sabe contar com riqueza de detalhes o que é imunização racional. Não pode ser imunizado, porque não conhece o que é imunização racional. Conhece sim, superficialmente, porque leu várias vezes, mas não leu para entender o que é imunização racional. Então, é preciso tempo e persistência na leitura. Do tempo vem o amadurecimento do conhecimento do que é imunização racional. Uma pessoa, não sabendo historiar, explicar, contar, descrever o que é imunização racional, não pode ser imunizado. Lendo superficialmente, não sabe contar o que conhece. Se pedem uma explicação, se atrapalha todo, fica todo confuso e não sabe explicar nada. Esses, assim, têm coragem de dizer que sabem e que conhecem. É preciso o amadurecimento, a persistência na leitura. É preciso ir guardando aos poucos, no seu íntimo, no seu eu, o que é imunização racional. Muitos dizem que sabem e que conhecem, mas se forem dar uma explicação, esta será muito vaga. Se forem combatidos, se atrapalham. Se for dar uma explicação, se atrapalha todo, fica entupido. Por quê? Porque só conhece superficialmente. Na hora de mostrar o que sabe e o que conhece, não mostra nada, não sai nada, por não ter persistência na leitura. Para explicar, é preciso um conhecimento integral para poder ser imunizado. Daí, receber todas as orientações precisas para o equilíbrio da vida. Por meio do fluido racional, da luz racional, haverá a paz, o amor e a fraternidade, por estarem ligados à sua base de origem. Uma vez ligados à sua base de origem, são um pensamento só, uma orientação só, a orientação racional. Então, haverá paz entre todos, brilhará a paz universal, por todos estarem integrados à eternidade, a regulagem perfeita, a regulagem racional, de um por todos e todos por um. No elétrico e magnético, todos estão desregulados, todos desequilibrados, por o animal racional não pertencer a essa base. Está aí a causa do desequilíbrio do mundo, do desequilíbrio de todos, do desentendimento de todos, do desequilíbrio geral, por ser a base do irracional. Está agora aí a verdadeira salvação racional, todos vivendo unidos à eternidade, por desconhecerem o verdadeiro conhecimento natural de todos. Estavam fora do verdadeiro natural, com o domínio do elétrico e magnético. Nunca poderiam conhecer o verdadeiro natural. E por não conhecerem o verdadeiro natural, adotaram esse natural aparente do elétrico e magnético. Todos vivem de aparências, por não conhecerem o verdadeiro natural, como agora estão conhecendo, o natural de racionais puros e limpos, a origem de todos os animais racionais. Imunizar quer dizer perder todas as impurezas do elétrico e magnético, afastar todas as impurezas do elétrico e magnético, por estarem sob o domínio do seu verdadeiro natural, de racionais puros, limpos e perfeitos, vivendo racionalmente e não irracionalmente. O mundo agora entrou na verdadeira fase da vida, a fase do seu verdadeiro natural, a fase racional. A fase da paz, da fraternidade, do amor e do equilíbrio racional. Haverá uma grande modificação da base do irracional para a base racional, do tudo aparente para o tudo verdadeiro, do sujo para o limpo, do imperfeito para o perfeito, do ruim para o bom, do errado para o certo. Assim, todos iluminados pela luz do seu verdadeiro natural, a luz racional. E daí, enxergando outras coisas, vendo outras coisas, que no elétrico e magnético não podiam ver, sabendo de outras coisas pelo progresso ser racional, todos progredindo racionalmente. Estão todos felizes e contentes por saberem e conhecerem por que sofriam tanto no elétrico e magnético, porque iam de mal a pior e porque não vão sofrer mais, e sim de bem para melhor, com o progresso racional. Todos estão felizes e contentes por ser banido o sofrimento para sempre. Todos viviam, mas não sabiam por que viviam. E por não saber, tinham que levar essa vida de inconscientes. Hoje, sabendo o porquê de tudo, alegres, contentes e felizes, por conhecerem a sua verdadeira base de origem. Sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam o porquê, pois não conheciam a origem. E hoje, conhecendo e sabendo, sentem os efeitos do fluido racional. Portanto, muita alegria no mundo inteiro, muitos festejos no mundo inteiro, satisfações estas para comemorar esta grande descoberta em benefício da salvação de todos, por conhecerem a sua origem. Têm que ser feitos esses comentários explicativos para o brilhantismo do conhecimento de todos. Não havendo explicação, não há entendimento. E para que haja entendimento, é preciso que haja esses comentários explicativos do que é e do que não é. Repetições de vários modos para o bom entendimento, para os que custam a entender as coisas. Tem os que custam a entender e tem os que entendem logo. Tem aluno cabeça dura que vai para uma escola e sai de lá mais burro do que entrou. É o que custa a entender as coisas. Há outros que não precisam de tantas explicações, precisando que se note que isto é para todos. E o mundo está cheio de cabeças duras, está cheio de confusos. E aos confusos é preciso dar muitas explicações. E às vezes, mesmo com muitas explicações, acabam por não entender coisa alguma, por serem confusos demais. São os tais que vão para uma escola e saem de lá pior do que quando entraram. Então, há necessidade dessas variações de explicações e de repetições. Para um bom entendedor, não precisava tanto. Mas para o mal entendedor, Tudo isto ainda é pouco. Estas observações já tenho feito de várias maneiras. Tenho os cegos de olhos abertos, que custam a entender o que está tão claro, e tem outros que enxergam logo. Não precisam de repetições. Entendem logo. Para os que entendem, está repetido até demais, e não precisava tanto. E para os desentendidos, ainda é pouco. Lê, e quando acaba de ler, fica na mesma. Se perguntar o que leu, não sabe. E assim, isto é para o mundo. O mundo está cheio de confusos, está cheio de desequilibrados, está cheio de pessoas rudes, pior do que bichos. E para os rudes, tudo isto é pouco. Os rudes nunca estão satisfeitos, porque já são desentendidos pela sua rudeza. O rude está vendo que é pedra e diz que é pau. Está vendo que é pau e diz que é pedra. Os rudes não se conformam com coisa alguma, somente com as suas rudezas, com o seu ponto de vista de rudes, com a sua convicção de rudes. Tem as entranhas duras como pedras, e para esses é preciso explicar de todas as maneiras, de todas as formas. Repetir de várias maneiras, de várias formas, para ver ainda se o rude interpreta. O rude é que nem o animal empacador. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Fica empacado com aquela convicção. O rude é fanático, e o fanático é um inconsciente, um louco. Está dominado por aquela loucura, fanatizado, embriagado e convencido de que está certo com a sua convicção. O mundo está cheio de fanáticos desta ordem, e para esses é que é preciso repetir muito, explicar muito, para curar o fanático do seu fanatismo. O fanático é um doente que está variando, e quem varia não sabe o que diz, nem muito menos o que faz. Então, para curar a doença desses fanáticos, é preciso repetir muito, explicar muito, para curar esses doentes que estão fanatizados pelas mentiras do encanto, pelas ilusões do encanto e pelas artes do encanto. Porque toda a filosofia é arte. Toda a ciência é arte. Toda a doutrina é arte. Tudo o que é feito pelo homem é arte. E o que é arte não é natural. O que não é natural não é verdade. Aparenta ser verdade, mas aparências não são verdades. A verdade está no natural de racionais puros, limpos e perfeitos. Esses que estão fanatizados por estas artes de ciências, de filosofias, de doutrinas, esses fanáticos estão embriagados e obcecados pelas artes, por essas falsas verdades. Atraídos e traídos por essas ideologias do mundo das artes. Tudo é aparência, é fantasia aí do encanto, do elétrico e magnético. Então, para esses fanáticos, é preciso uma infinidade de repetições para curar esta doença que é o fanatismo pelas coisas do encanto. Encanto quer dizer mentira. Nem vendo que foram feitos do nada, se tornam num tudo aparente, e o tudo aparente acaba em nada. Então, o fanático está fanatizado por este tudo aparente e convicto de que no tudo aparente é que está a verdade, por desconhecerem o tudo verdadeiro. vendo-o tudo verdadeiro, ainda fica duvidando, porque está fanatizado por este tudo aparente, vivendo de aparências, aparentando aquilo que não é, vivendo hipocritamente desse jeito, com esta vida de mentiras, e por isso perde-a sem querer perdê-la. E fanatizado por tudo isso, diz que a mentira é verdade. Para curar esses doentes, é preciso uma infinidade de repetições, porque o fanático acha que esta vida de mentiras é a verdadeira, e na mesma hora cai em contradição, porque não se conforma com o sofrimento, nem muito menos com a morte. Para ver o quanto os fanáticos são confusos, e para curar esta doença, é preciso uma infinidade de repetições, de várias maneiras e de vários modos. O fanático tem esta vida como se fosse verdadeira, e nem vê que ela acaba por não ser verdadeira. Nem vê que está iludido, que tudo que compõe esta vida não é verdade. Por isso, tudo se acaba. Por coisa alguma ser verdadeira, é que tudo se acaba. Mas o fanático, como sempre, um iludido, nem vendo que por não ser verdadeiro este tudo aparente, tudo se acaba. Ele não se convence e ainda fica variando. Será ou não? Será que não é verdadeira? Será que é verdadeira? O fanático vive variando deste jeito. Para o fanático, todas as explicações são poucas. Ele está vendo a nulidade do seu próprio ser, que surgiu do nada, se formou num tudo aparente e que tudo é aparência só. E por isso, tudo acaba em nada. Por ser mentira, é que tudo se acaba. Então, o fanático, para provar que é um iludido, precisa explicar de todas as maneiras, para poder convencer todos estes que nunca souberam de onde vieram nem para onde vão, a não ser agora que estão sabendo. Todos fanatizados pela sua ideologia, e todos esses fanáticos dizem que estão certos. O fanatismo é tanto que dizem que estão certos. Fanáticos quer dizer atrasados, nem vendo que o sofrimento vem provando a nulidade de tudo isto. Os fanáticos sempre arranjam um remendo para dizer que a mentira é verdade, acabando tudo isto com o tempo. Porque o mal, por si mesmo, se destrói. Quem vai mal, acaba mal. E assim, eis um pedacinho da história dos fanáticos. Quem vai mal, por si mesmo se destrói. Os fanáticos, por si mesmo, se destroem. O fluido racional é a verdadeira luz dos animais racionais. Esta é que é a luz natural dos animais racionais. Os animais racionais têm a sua luz verdadeira, que é o fluido racional, e o animal irracional com sua luz verdadeira, que é o elétrico e magnético. Portanto, a luz do racional é uma e a luz do irracional é outra. Assim, o animal racional tem que enxergar por meio de sua luz, tem que ficar iluminado pela sua luz, e uma vez iluminado pela sua luz, enxerga toda a planície racional, por estar sendo iluminado pela luz racional. Assim sendo, enxerga toda a planície aqui em cima, com os seus habitantes. Porque a luz é daqui, da planície racional, e sendo iluminado por essa luz, vê tudo aqui em cima, por estar ligado por meio do fluido racional, que está dentro do seu eu. Então, vê aqui em cima a sua base de origem de animais racionais. Para adquirir a luz do seu verdadeiro natural, é somente ler todos os dias, para conhecer profundamente, conscientemente, o que é imunização racional. Então aí fica imunizado. E está aí a verdadeira luz do animal racional, a verdadeira luz do natural de todos. E não essa aí do elétrico e magnético, que é a luz das trevas, é a luz do fogo. Todos em trevas, a luz do animal irracional. Enquanto estiverem aí, sob essa luz das trevas, têm mesmo que sofrer e muito, porque estão sob a luz do fogo, a luz das trevas, do elétrico e magnético. Porque essa não é a luz dos animais racionais. E por não ser a luz dos animais racionais, haja a sofrer. Está aí a causa do sofrimento. Tudo porque desconheciam o seu verdadeiro natural. E agora conhecendo e sabendo o porquê do sofrimento da humanidade. Tratem de conhecer o que é imunização racional, para serem iluminados pela sua verdadeira luz, do natural de todos, da sua base de origem. A luz racional é a luz dos animais racionais, é a verdadeira luz natural do animal racional. Então, vivendo iluminados pela sua luz, vão fazer uma modificação, uma diferença muito grande, como dos racionais para os irracionais. A luz verdadeira dos irracionais é aí debaixo do elétrico e magnético. A luz verdadeira dos animais racionais é cá de cima, da sua base de origem. É racional. E para adquiri-la é muito simples e muito natural. É só conhecer o que é imunização racional. Portanto, todos daqui um pouquinho, toda a humanidade, estará sendo iluminada pela sua verdadeira luz, a luz racional, a luz dos animais racionais. Por exemplo, o sol é a luz dos irracionais aí de baixo, e o sol cá de cima é o sol racional dos animais racionais. Então, cada qual tem a sua base de origem, cada qual tem o seu mundo. O mundo dos animais racionais é cá de cima da planície racional, e o mundo dos animais irracionais é aí de baixo, do elétrico e magnético. Então, cada qual dentro do seu mundo, sendo dirigido pelo seu mundo, pela sua base de origem, para que tudo dê certo. Mas, como estavam vivendo, desconhecidos de sua base de origem, ficavam aí, sendo dominados por uma base a qual não pertencem. O resultado foi ficarem dominados pelas trevas, pela escuridão, por estarem fora do seu rumo verdadeiro. O rumo verdadeiro é de racionais, puros, limpos e perfeitos, a origem verdadeira dos animais racionais. Então, tratem de se imunizar para ficarem sob o domínio da luz verdadeira de sua origem e se entenderem ou entrarem em entendimento com os habitantes da planície racional. Que tudo isto, para alcançar, é preciso um certo amadurecimento para estudar, compreender e saber convictamente o que é imunização racional. Então, todos, mais daqui um pouquinho, iluminados pela sua verdadeira luz, se afastam das trevas, por terem todo o conhecimento do porquê de viverem assim, do porquê de estarem assim. Pela convicção desta grande descoberta, todos em pouco tempo estarão em forma racional. Ninguém vai mais querer viver em trevas. Todos vão repudiar as trevas, porque chega de tanto sofrer, chega de tanto penar, chega de tanta agonia, chega de tanto desespero. Todos vão repudiar as trevas, porque ninguém mais vai querer viver assim, sofrendo cada vez mais, por estarem em trevas. Todos vão fazer questão de possuir a sua verdadeira luz, a luz racional, a luz do animal racional, a luz de sua base de origem. O fluido do verdadeiro natural da pessoa, da origem do ser da pessoa, é da planície racional. Este fluido entra dentro do animal racional, por ser de origem racional, faz a limpeza do corpo da pessoa e fica a pessoa dentro dessa luz. E por ser do verdadeiro natural da pessoa, aparece a vidência na pessoa, a vidência racional. Com a vidência racional, a pessoa vê tudo o que é do racional. A pessoa vê, daqui da terra, grande parte da planície lá em cima, seus habitantes com o seu progresso de pureza. Vê o racional superior e conversa com todos pela visão racional, que aí na matéria tratam de materialização. Como é de costume, os habitantes aí do espaço entre a Terra e o Sol, do elétrico e magnético, se materializam, se apresentam de forma ou maneiras que entendem. Mas na parte racional não há matéria. Então, trata-se de visão. A pessoa vê o outro, conversa, se entende, por ser da mesma categoria. O animal racional, com a visão racional, com a vidência racional, se comunica e vê o que é de sua origem racional. Então, vê grande parte da planície racional, vê os habitantes, vê o racional superior. Se entende pessoalmente com os habitantes pela vidência racional, por estar ligado ao seu lugar de origem, à planície racional. Para conseguir tudo isto, é preciso ter persistência na leitura, para conhecer o que é imunização racional, para conhecer o que é um encantado e o que é um ser desencantado, para conhecer o encanto e o desencanto. Então, maior alegria universal do que esta nunca existiu. Será a alegria das alegrias. Aos primeiros contatos com os habitantes da planície racional, ficarão emocionados e chorarão de alegria e de emoção. E assim vai se dar com todos, inteira satisfação de conhecer o seu mundo de origem, que é o que todos ansiavam por saber. Onde é o nosso mundo de origem? Onde está o nosso mundo de origem? Eram perguntas que ninguém respondia. E hoje, tão naturalmente, em mãos de todos. Assim, todos são orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem. Tudo dando certo na vida de todos, porque não há gente ruim no mundo. O ser humano é bom. O ser humano se torna ruim e se tornou ruim por não conhecer a sua verdadeira base de origem. O ser humano é bom por ser de origem boa, de racionais puros, limpos e perfeitos. O ser humano é de origem pura, de origem racional. E por isso é animal racional. O que faz o ser humano ser ruim? É que o ser humano está sendo dominado e comandado por uma base a qual não pertence, o elétrico e magnético. Estes dois fluidos monstros é que fazem do ser humano um joguete, ser aquilo que o ser humano não é. Então, por estar sob o domínio de uma base a qual não pertence, é que o ser humano se tornou desequilibrado, por estar sob o domínio da base das feras. É por isso que o ser humano se tornou uma fera, um animal feroz, por estar sendo dominado por uma base a qual não pertence, o elétrico e magnético. Esta base é a base dominante dos irracionais, e o ser humano é dominado por ela, a base das feras. Os seres humanos, recebendo o domínio da base das feras, dos irracionais, tinham que se tornar ferozes também, por estarem sob o domínio da base das feras. É por isso que o ser humano se tornou uma fera, um animal feroz, por estar sendo dominado por uma base a qual não pertence, o elétrico e magnético. Está aí o porquê do desequilíbrio da humanidade, porque o ser humano se tornou uma fera, sem ser fera, embora sendo a sua origem boa, mas ficou ruim por estar fora da sua verdadeira base de origem e por estar sendo orientado por uma base a qual não pertence, o elétrico e magnético. A base do ser humano é racional, a planície racional. Então, agora, todos conhecendo a sua verdadeira base de origem e sendo orientados por sua base de origem, vão ser aquilo que são, bons, por se afastarem ou por serem afastados da base a qual não pertencem. Por isso, não há efeito sem causa. E qual é a causa do ser humano ser assim? É o fluido elétrico e magnético. Apesar de estarem aí, dentro desse conjunto elétrico e magnético, a origem é outra. Por isso, são animais racionais. São de origem de outro mundo superior a este, que é a planície racional. Mas agora, todos entram em forma racional, por conhecerem o seu mundo verdadeiro. Todos querem tudo de bom do seu mundo verdadeiro. Então, se imunizam para receber todas as orientações do seu mundo verdadeiro e a vidência do seu mundo natural, a vidência racional, para se comunicarem pessoalmente com o racional superior, com os racionais e verem toda a planície com seus habitantes. Então, está aí a pessoa em vida integrada à eternidade, por ter o contato com os eternos, ver os eternos, conversar com os eternos e passar a ser eterno também, por estar ligada ao seu verdadeiro mundo de origem, a eternidade, a planície racional. Então, todos vivem alegres, felizes e contentes para o resto da vida, por se encontrarem a si mesmo. Agora, a vida do embuste é a vida do elétrico e magnético, embusteirismo grosseiro. E assim, todos abandonando o embuste, o elétrico e magnético, e abraçando o seu mundo verdadeiro, a planície racional. Tem pessoas que, ao ouvirem estas revelações, ao lerem estas revelações, ficarão tão emocionadas que ficarão doentes de emoção, porque a alegria demais adoece. Isto são revelações que nunca vieram ao mundo. Hoje chegam aqui, tão naturalmente, porque já estão preparados para recebê-las. Mas quem não está preparado, recebendo assim de surpresa estas revelações, ficará emocionado e até adoece por ser surpreendido por uma coisa que nunca poderia esperar. A alegria de todos é geral. A satisfação, esta nem se fala. Assim vai o mundo entrar na forma real, a forma racional. E assim, tudo se acaba naturalmente, sem sentirem abalo algum, como a vida que a pessoa vai perdendo, se acabando sem sentir. As virtudes, as partículas, as sementes, todas são transportadas para o seu lugar de origem, por meio da imunização racional. É uma coisa natural, e por ser natural, ninguém sente, ninguém percebe, porque vai se acostumando com as circunstâncias. É a mesma coisa, ninguém sente o crescimento, ninguém sente a velhice, vai se acabando sem sentir. E assim é tudo. Então, vindo a transformação desta deformação para o estado natural, tudo regressando ao seu verdadeiro lugar de origem. Vão perdendo as partículas fluídicas, as sementes fluídicas, as partes fluídicas, e tudo isto se reunindo, se tornando em um só corpo, sendo transportado para o lugar de origem, findando assim o elétrico e magnético naturalmente. Porque o fluido racional deformado é um corpo que está ligado a todas as sementes, a todas as partículas, às sete partes do porquê todos são assim. Uma vez este fluido sendo retirado pela imunização racional, carrega esse conjunto todo em um corpo só. Acaba o mundo fluídico, elétrico e magnético, este conjunto fluídico que compõe este corpo fluídico, porque os causadores de todos os seres materiais, das vidas, são os fluidos. E uma vez os fluidos sendo retirados, não nasce mais nada, acabou a vida deformada. Mas tudo isto é natural, que ninguém sente o abalo de espécie alguma. Cada corpo fluídico, elétrico e magnético, em que racionalmente se deformou, cada corpo é formado por sete sementes fluídicas, ou compõem sete sementes fluídicas, compõem sete partículas, compõem sete partes do porquê de todos serem assim. Esses corpos, saindo daí, por meio da imunização racional, vão diminuindo a intensidade ou a quantidade dos fluidos, que são os causadores da geração, criação e formação. Assim, conforme vão saindo desta deformação, tudo vai diminuindo, sumindo, até desaparecer naturalmente, por o corpo fluídico, elétrico e magnético ser transportado para o seu lugar natural, a planície racional. Não é dizer que vão sentir o fim deste mundo. Ninguém sentirá. É a mesma coisa. Ninguém sente o seu crescimento. Ninguém sente a velhice. Vai ficando velho sem sentir. É tudo natural. Vindo as novas gerações, se acostumando, se adaptando à natureza que encontraram. E assim, vem o aparecimento do extermínio do que está fora do seu lugar verdadeiro. Vão se imunizando. A imunização apanha o corpo fluídico, que deu origem aos seres. E assim, regressam todos ao seu lugar de origem. E justamente a transformação para o seu estado natural é feita assim, desta maneira. Assim como se deformou, assim também vem a transformação para o estado natural, feita pela imunização racional, que conduz o fluido deformado para o seu lugar, a planície racional. Porque isto é um conjunto fluídico, elétrico e magnético, que se deformou e deu origem a esses seres materiais. A causa, sendo levada deste conjunto em partículas para o estado natural, vai diminuindo as partículas e as sementes. Os corpos fluídicos, todos, serão retirados pela imunização racional. E o potencial deformado também, até se extinguir, até ser tirado o último corpo. Acabam os fluidos, acaba o mundo, porque esse é o mundo fluídico, elétrico e magnético. Por existir uma infinidade de partículas e de sementes, é que existe uma infinidade de seres, de vidas todas diferentes. Essas sementes, essas partículas, são componentes do corpo fluídico, do corpo racional deformado. Assim, na retirada desses corpos, que são os causadores dessas sementes, dessas partículas, na retirada deles, não vão mais existir sementes fluídicas, nem partículas. Este conjunto elétrico e magnético se acabando, naturalmente acaba o elétrico e magnético. Acaba o mundo. Esse é o verdadeiro conhecimento natural de todos, que ninguém conhecia, o seu verdadeiro natural. O verdadeiro natural de todos é de racionais, puros, limpos e perfeitos. Mas desconheciam a sua base de origem, sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam por quê. Porque não conheciam a origem, desconheciam por completo a verdadeira base de sua origem. Então, ficavam perguntando uns para os outros: onde está a nossa base de origem? Onde é a nossa base de origem? De onde viemos? Ninguém sabia responder. A resposta era sempre a seguinte: ignoramos, porque tudo isto ainda se conserva em mistério. Todos ignoravam e ficavam na mesma, nesta dura dúvida de não saberem nem conhecerem a base de sua origem. Então, por que nos qualificaram de animais racionais? Perguntava outro. Não sei. A resposta era sempre a mesma: não sei. Todos nesta dúvida, nesta ansiedade de quererem saber e conhecer o seu ponto de origem, o seu ponto de partida desta vida, e ninguém sabia responder. Até hoje ignoravam de onde vieram. Todos queriam saber de onde vieram e para onde vão. Esta era a pergunta que ninguém sabia responder, que ninguém nunca respondeu: de onde vieram e para onde vão. Estavam todos neste mundo igualmente ao irracional, que desconhece a sua origem. Então, ninguém se conhecia. Foi sempre uma pergunta que nunca teve resposta. De onde nós viemos e para onde nós vamos? Nunca houve resposta para essa pergunta. Ficavam aí, como estão vivendo, sem saberem por que aí viviam, sem saberem por que eram assim, sem saberem a causa e a origem de serem assim, mantendo tudo isto em mistério, cada qual apresentando a sua versão, sem base, todas contraditórias, e acabavam ficando na mesma. Versões estas, baseadas em hipóteses, versões estas, imaginárias. Acabavam todos ficando na mesma, por não poderem extravasar, solucionar estes enigmas. Então, muitos ficavam angustiados a dizer: parece que sabemos muito, mas não sabemos nada, porque o principal, que é a origem do nosso ser, conserva-se em mistério. Ninguém nunca deu solução a estes mistérios, nem a estes enigmas. De onde viemos? Ninguém responde. Para onde vamos? Ninguém responde, porque ninguém sabe. E assim, este ponto sempre mantém todos angustiados, por desconhecerem a sua verdadeira origem. Agora, tão naturalmente, solucionado de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Estão aí as soluções, a base de origem de todos. O porquê desta base? Onde é esta base? Por que ficaram assim como são? Como estão? De onde vieram? Como vieram? Para onde vão? Como vão? O que são? E o porquê são assim? Por que ficaram sem solução? Tudo está aqui esclarecido. Porque o mundo assim é, a origem, a formação e a criação de todos os seres. Tudo isto nunca houve quem respondesse, e a ânsia de todos era grande em querer saber e conhecer. A ansiedade de todos, a agonia de todos, por estudarem tanto e ficarem na mesma, estudarem tanto para no fim dizerem: estamos na mesma. A nossa origem é um segredo da natureza. A nossa origem ainda é um enigma. A nossa origem ainda se conserva em mistério. Estudei tanto e estou na mesma, porque o principal ninguém sabe responder, que é de onde viemos e para onde vamos. Então, ficava a pessoa dizendo: o mundo ainda está envolvido em grandes mistérios e será difícil os homens desvendá-los. Esta natureza é uma rocha que ainda não nos deu a conhecer o nosso verdadeiro natural. Para que nós conheçamos o verdadeiro natural, temos que conhecer a nossa origem, de onde viemos e para onde vamos. Enquanto nós não conhecermos o nosso verdadeiro natural, ninguém sabe nada. Ficamos aqui perdidos, vivendo às tontas, vivendo às cegas, porque não sabemos o porquê de estarmos aqui vivendo. Vivemos aqui no ar, por não conhecermos a nossa verdadeira base de origem, o nosso verdadeiro natural. Sim, porque ninguém pode provar que o nosso verdadeiro natural é este, porque ninguém conhece a nossa origem. Ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Portanto, ninguém conhece o nosso verdadeiro natural. Eis a razão de ninguém saber o que diz. Viviam agonizando desta maneira, procurando tudo conhecer. O verdadeiro natural está por se conhecer e a verdadeira base de origem por se saber. Hoje, tão naturalmente, tão simplesmente, nesta linguagem popular, tudo isto está esclarecido a contento. Ninguém podia imaginar que estas soluções seriam trazidas a público da maneira que está aí, tudo esclarecido, desta maneira, desta forma. Um personagem de outro mundo vir esclarecer a todos o porquê desse mundo e o porquê de assim serem, o que são e o porquê são assim. Porque o mundo assim é, de onde tudo se originou, como se originou, por que se originou e de que se originou. O histórico completo desses feitos microbianos, dessa vida de germes, de vírus, de micróbios, de todas as espécies, de todos os jeitos, de todas as formas e de todos os tamanhos. Hoje chega ao conhecimento de todos todo este histórico de formação, geração e criação de todos. Muitos, assombrados e emocionados, exclamarão: só mesmo desta forma, só mesmo desta maneira, só mesmo deste jeito, pela divina graça do racional superior, é que poderíamos conhecer o mundo, sua criação, sua formação e geração. Outros exclamam de várias maneiras sobre o acontecimento deste conhecimento, do maior assunto de todos os tempos, o princípio do mundo e o fim do mesmo, o maior assunto de todos os tempos. Não é de hoje que a ciência luta em vão para desvendar estes segredos, estes enigmas, esses mistérios que se conservavam como uma rocha, um rochedo enigmático para todos. Então, maior alegria e satisfação universal não pode existir. A ciência luta com sacrifício imenso para, no fim, ficar sempre na mesma, por não poder desvendar o verdadeiro natural. Está aí o verdadeiro natural descoberto, a maior descoberta de todos os tempos. Muitos, no princípio, por não conhecerem o que é desencanto, por não conhecerem o que é imunização racional, pensavam que fosse uma nova ciência, pensavam que fosse uma nova filosofia, pensavam que fosse uma nova doutrina, pensavam que fosse uma nova seita. Quem não conhece é a si mesmo, antes de conhecer. Sem conhecer, faz uma porção de julgamentos a seu modo de ver, a seu modo de sentir as coisas. E hoje, depois que conhece, diz: eu me enganei redondamente. Eu pensei tanta coisa e não era nada do que eu pensei. Hoje, estou vendo e conhecendo o que é o verdadeiro conhecimento natural de todos. Por ninguém conhecer o verdadeiro natural de todos, eu não podia atinar com semelhante coisa. Eu não podia pensar em semelhante coisa. Então, pensava uma porção de coisas, na suposição de que este conhecimento pudesse ser isto, pudesse ser aquilo, ou pudesse ser uma coisa sem importância. Vai muito longe em variedades de modos e de sentidos quando a pessoa não conhece. E o infante diz: eu me perdi nas minhas variações de interpretações, porque nunca poderia supor que este conhecimento fosse do verdadeiro natural de todos, porque o verdadeiro natural de todos era desconhecido de todos, e eu não podia supor que isto fosse o verdadeiro natural de todos. Comecei a vagar nos meus parcos e insignificantes conhecimentos, que não davam para entender uma coisa que está tão clara. Por não conhecer o nosso verdadeiro natural, é que a ciência nunca descobriu de onde viemos e para onde retornaremos. Por nunca encontrar a ciência resposta para isto, eu julgava e pensava que isto nunca pudesse vir ao conhecimento de todos. Hoje, pelas provas exuberantes e insofismáveis contidas aqui no livro Universo em Desencanto, caem por terra as fracas alegorias dos meus insignificantes e parcos conhecimentos. Por serem insignificantes, custei a entender e a compreender uma coisa que está tão clara: o verdadeiro conhecimento natural de todos. Estes conhecimentos, de tão elevados e profundos, me cegaram. Eu fiquei tão cego que, no princípio, encarei como coisa leviana, por não saber do que se tratava. Hoje, estou vendo e conhecendo o que é o verdadeiro conhecimento natural de todos, que está resplandecendo às vistas atônitas de todos. No princípio, de tão cego, fiquei meio aturdido, meio alvoroçado, por interpretar uma coisa por outra. Hoje, vendo e sabendo o real e brilhante testemunho desta grande realidade, estou convicto que está aí o que todos desconheciam: o verdadeiro conhecimento do mundo, o verdadeiro conhecimento natural de todos. O verdadeiro conhecimento natural do mundo. E por que estávamos vivendo fora do nosso natural, neste encanto deformado? Como nós estávamos aqui, fora do nosso verdadeiro natural? E qual é o nosso verdadeiro natural? É de racionais, puros, limpos e perfeitos, que se deformaram em animais racionais, estando toda esta brilhante revelação no livro Universo em Desencanto. Este rico conhecimento está neste livro demolidor de angústias, neste livro onde está a salvação de todos. A imunização racional é o verdadeiro conhecimento natural de todos. O verdadeiro conhecimento natural de tudo. E o natural é de racionais, puros, limpos e perfeitos, que se deformaram em animais racionais. Todos ignoravam a sua origem, e por ignorarem a sua origem, não conheciam o seu verdadeiro natural. Hoje, chegando ao conhecimento de todos, o verdadeiro conhecimento natural de todos, que é da base da imunização racional, que é da base do verdadeiro conhecimento natural de todos. Quem não conhece, pensa que é uma nova ciência, uma nova filosofia, que é uma nova seita, que é uma nova doutrina. Não é nada disto. É sim o verdadeiro natural que não conheciam, em linguagem simples, pois só se baseavam nisto e nada mais. Mas quem não conhece e ouve falar em imunização racional, não sabe o que quer dizer imunização racional. Por não conhecer, fica fazendo uma porção de julgamentos e pensando o que não deve. A base é o natural de todos, de racionais puros, limpos e perfeitos, animais racionais deformados. A base é esta, o verdadeiro natural deste ser. Então, Trata-se do verdadeiro conhecimento natural de todos. É isto que este conhecimento vem tratando de esclarecer a todos. O seu verdadeiro natural, de racionais puros, limpos e perfeitos. Ficaram assim, como animais racionais e desconhecidos do seu verdadeiro ser. No livro Universo em Desencanto, estão todas essas revelações sobre o verdadeiro conhecimento de todos e de tudo. Sabem que são assim, mas desconheciam a origem de serem assim. Não confundam com o parasita. Parasita é aquilo que não dá explicação do seu ser. E por não dar explicação, vive à mercê dos outros, explorando os outros, por nada de si conhecer. Só explorar, por nada saber. Portanto, este conhecimento é o que todos há muito desejavam conhecer, o seu verdadeiro natural. Quem não conhece, inconscientemente, pensa até que é uma coisa nociva, por não conhecer. E depois que conhece, diz: a maldade antecipa movimentos, para depois que conhece, ficar com cara de tacho. Cara de tacho é aquele que não quer hoje e amanhã quer. Não gosta hoje, amanhã gosta. Não entende hoje, amanhã entende. Não compreende hoje, amanhã compreende. Hoje não precisa, amanhã está procurando. É o tacho com essas taxas todas. Hoje não tem tempo, amanhã tem. Assim é a vida do inconsciente. Então, está aí o verdadeiro conhecimento de tudo para os inconscientes. Estas repetições são poucas, porque se perguntar ao inconsciente que conhecimento é este, não sabe responder a contento. Então é preciso que se repita, para ver se o inconsciente sabe repetir o que está aí. Daí de baixo, por meio do fluido racional dentro do seu eu, que são os aparelhos elétricos e magnéticos, o fluido liga o aparelho à planície racional. E daí, vindo as conferências brilhantes, as conferências racionais para todos. Coisas lindas, coisas belíssimas, coisas que nem podem calcular e imaginar que vão escutar, vão ouvir, vão ver. E assim está aí a felicidade eterna, o amor, a paz e a fraternidade dos animais racionais, acabando todo o sofrimento do ser humano, os tormentos, os queixumes, tudo de ruim, enfim, por não estarem mais subjugados pelo fluido elétrico e magnético. Sofriam, mas não sabiam por que sofriam. E hoje estão vendo e sabendo por que sofriam. Porque o mundo sempre foi de sofrimento, devido ao elétrico e magnético que nunca deu paz a ninguém. Com o fluido elétrico e magnético, brilha o mal e não o bem. O bem aparente, sim. Está aí o porquê do sofrimento de todos no mundo, que não há esse que não sofra. Todos sofrem devido ao elétrico e magnético. Agora está aí a imunização racional, os mistérios todos desvendados, os enigmas todos desvendados, os enigmas do elétrico e magnético, os mistérios do elétrico e magnético, o encanto do elétrico e magnético. Tudo é desvendado, não há mais mistérios, não há mais enigmas para ninguém. A porta da origem de todos está aberta, a imunização racional, A porta da planície racional está aberta para todos. A porta que estava fechada pelo elétrico e magnético. Fechada e dura de abrir. Mas até que se abriu. Até que chegou o dia de abrir. Está aí a porta da origem de todos aberta. A planície racional. Estavam fechados aí nesse buraco pelo fluido elétrico e magnético. Agora, a imunização racional abriu a porta desse buraco para conhecerem a sua origem, a planície racional, cá em cima. Agora, já olham cá para cima, daí de baixo, de dentro deste buraco, e já sabem dizer: abriu a porta da nossa origem. Não há mais mistérios. Sabemos de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Até então, ninguém no mundo nunca soube, porque esta porta estava fechada pelo fluido elétrico e magnético. Está aí para todos a maior felicidade do mundo, a maior felicidade de todos, a maior riqueza de todos, o maior brilhante de todos, a porta aberta da origem de todos. Muitos chorarão de alegria e muitos vão ficar emocionados. A emoção será muito grande entre todos, ao conhecerem o que estão conhecendo desta grande descoberta, da maior descoberta do mundo. A emoção de todos será muito grande. O delírio, a satisfação, a vibração, a alegria universal, pois há muito que todos no mundo agonizavam. Assim, está aberta a porta da origem de todos, a porta da planície racional, a porta do bem de todos, a porta da felicidade de todos, a porta da salvação de todos. Então, tratem de se imunizar para que o fluido de sua origem, o fluido racional, entre dentro do seu eu para fazer a ligação ao seu lugar de origem, a planície racional, e receber todas as orientações precisas para conversar diretamente, para estar ligado, conversar, fazer conferências, receber instruções, receber orientações, tudo enfim. Então, não percam mais tempo para que cesse o sofrimento para o seu lado. Não percam mais tempo. Está aí a porta aberta pelo racional superior, para que todos os animais racionais voltem ao lugar de origem. Está aí a porta aberta da origem de todos os animais racionais, para que voltem ao seu lugar de origem, a planície racional. Todos têm que entrar por essa porta, que está aberta neste encanto. Todos têm que entrar por esta porta, queiram ou não queiram. Esta porta é a porta de regresso ao lugar de origem dos animais racionais. A origem é racional e a porta está aberta para todos chegarem aos seus lugares, de onde saíram, da planície racional, de puros, limpos e perfeitos. Chega de perder tempo na matéria. Chega de perder tempo nesta lama podre. Chega de perder tempo nesta ilusão. Chega de perder tempo nesta vida sem proveito, que é ilusão e nada mais. Chega de perder tempo com esta vida aparente. Perdem-na sem querer. Morrem sem querer morrer. Chega de enganar a si mesmo por um tempo tão insignificante, por uns aninhos de vida tão insignificantes, de tanto sofrimento, de tanta luta sem recompensa. A recompensa é a morte, e tudo aí para iludir os iludidos, que ainda pensam que esta é que é a vida. Esta é a vida dos que estão iludidos com a vida, como coisa que a vida fosse propriedade de alguém. Ninguém tem direito de viver. Se tivesse direito de viver, não morria. Portanto, a vida não é propriedade de ninguém. A vida é uma vida de mentira. É uma vida falsa. É uma vida de aparência. E por isso morrem sem querer morrer. Perdem-na sem esperar. Portanto, chega de iludir-se. Chega de ser um criminoso para si mesmo. Chega de ser um falso para si mesmo. Chega de ser um fingido para si mesmo, sentindo uma coisa e aparentando outra, representando outra. Chega deste cadafalso infernal. Chega de sofrer. Chega de só verem sofrimento pelo mundo afora. Chega de tanta monstruosidade. Chega de tantos desacertos. Chega de tantas experiências, de aparências que servem para aparentar, não para endireitar, e sim para piorar. Chega de viverem iludidos. Chega de tanta bobagem. Chega de tanta maluquice. Chega de tantos sonhos, sonhando de olhos abertos, e as decepções, umas atrás das outras. Portanto, está aí a porta da planície racional aberta nesse encanto pavoroso, para o regresso de todos os animais racionais ao seu lugar de origem, de racionais puros, limpos e perfeitos. Chega de perder tempo com o elétrico e magnético, com o mal. O magnético é um mal magnetizador. Todos magnetizados no mundo da dor, das dores, do sofrimento e da penúria. Chega de perder tempo com o nada. Surgiu do nada, é um tudo aparente, iludido para tornar ao nada. Surgiu do nada, gerou do nada, nasceu do nada e volta ao nada. Então, sabendo e vendo que isso tudo nada vale, é um tudo aparente, vão continuar a querer valorizar o nada como se fosse um tudo verdadeiro? Só mesmo quem não vale nada, que surgiu do nada, não vale nada e acaba em nada. Estão loucos ou não estão? Estão cegos ou não estão? Cegos de olhos abertos, com essa vida de sofrimentos, de preocupações sem limites, de desmaios, de loucuras, de nervosismos, de desequilíbrios. Por não valerem nada, por surgirem do nada e acabarem em nada, lutam sem proveito, um nada em luta pelo nada, para acabar em nada. Só mesmo cegos de olhos abertos, penitentes, e se penitenciando com este nada. Surgiram do nada, valorizam o nada para acabar em nada. E tudo fica aí, o tudo aparente fica para iludir os que surgem do nada, sonhando com o nada, com esse tudo aparente, acabando em nada, se martirizando pelo nada, guerreando pelo nada. Guerreiros vencidos, reduzindo-se ao nada. Não adiantaram nada as lutas, não adiantaram nada as guerras, pois a vida se resume no que começou. Começou do nada e termina em nada. Cegos de olhos abertos, sonham com o nada, como se tudo fosse. Dando valor ao nada, como se tudo fosse, se desesperando pelo nada, como se tudo fosse, vivendo nesse desequilíbrio horrivelmente. Morrem e ficam aí, os iludidos, guerreando pelo nada. Então, tudo isto é que cegava todos, é que fazia todos sonharem. Era o elétrico e magnético que conservava todos nessa brutalidade infernal, porque a vida deste jeito se tornou um inferno para todos. Por isso, costumam dizer: o mundo é um inferno. O elétrico e magnético é que cegou todos com o magnetismo. Todos estão magnetizados. O magnetismo é uma coisa que aparece quando está ligado. Desligou, desaparece. Assim é a vida. Está ligada na matéria. Desligou da matéria, desapareceu, morreu. Todos estão magnetizados pelo elétrico e magnético. Todos magnetizados com tudo. Um magnetizado é um iludido, porque está magnetizado. A vida do materializado é a vida do magnetizado. O magnetismo é uma coisa chocante e bruta, porque quem está magnetizado não sabe que está magnetizado, não sente, não vê. Só esclarecendo deste jeito é que o magnetizado acorda, e acorda mesmo, porque tem que acordar. O magnético só sabe magnetizar. Um ser magnetizado é um ser iludido com coisas passageiras, que não são suas, principiando pela própria vida, passageira, que não é de ninguém e que não é sua. Portanto, precisam conhecer o que é a vida, o porquê da vida. Porque são assim, porque vivem desta maneira, com esta cegueira, se penitenciando. Assim, quanto mais conhecem, mais querem conhecer. Quanto mais sabem, mais querem saber. Porque é do saber que todos precisam. E é conhecer que todos precisam. Na imunização racional, está todo o saber completo do ser irracional e do ser racional. Os dois mundos com as suas características, com suas fórmulas e com suas bases de origem. O mundo aí de baixo, do elétrico e magnético, e o mundo cá de cima, da planície racional, com o seu fluido racional. Então, esses dois mundos são divididos da seguinte forma: o mundo do mal, que é o elétrico e magnético, e o mundo do bem, que é a planície racional. Agora, conhecendo os dois mundos como estão conhecendo, está claro que vão escolher o mundo do bem. Vão virar as costas para o mundo do mal. Está claro que vão abraçar o mundo do bem e desprezar o mundo do mal. Sim, porque quem se apega ao mal vai sempre mal e acaba mal. E quem se apega ao bem vai sempre bem e acaba bem. Então, esses dois mundos têm cada qual suas características. O elétrico e magnético é o mal puro e sempre mal. O fluido elétrico e magnético é o fluido que nunca deu sossego a ninguém. O fluido que nunca deu paz a ninguém. O fluido causador de todos os males que existem aí no encanto. O fluido causador de todas as monstruosidades. O elétrico e magnético. Então, visto conhecerem os dois mundos, ninguém vai deixar de seguir o certo, o bom, e viver sempre de bem para melhor, para ficar com o elétrico e magnético, indo sempre de mal a pior. Então, agora, vejam como daqui a um pouquinho, depois de conhecerem o que está aí, a modificação. Isto dentro de breves dias, todos estarão abraçados com a imunização racional. Todos apegados à imunização racional, pois todos estão cansados de sofrer. Todos estão cansados de desacertos e ninguém vai deixar de viver bem para viver mal. Então, daqui um pouquinho, haja livro para o mundo inteiro, porque o mundo chegou na sua fase crítica de desequilíbrio. Ninguém tem sossego. O desequilíbrio é grande. Ninguém tem mais com quem contar. E por não ter, é que cada vez o sofrimento aumenta mais. Todos desesperados, trazendo no íntimo o desespero, a insatisfação, as suas tristezas, as suas preocupações, os seus aborrecimentos, as suas desconfianças e o medo. Tudo está guardado dentro do íntimo. Aparentam estar satisfeitos, alegres e contentes, para ninguém ficar a par de seu sofrimento, de seu desequilíbrio. Assim, todos vivendo de aparências, aparentando ser muito felizes, sem ser, aparentando estarem bem, sem estar, vivendo como artistas, que sentem uma coisa e aparentam outra. Rindo muitas vezes para não chorar, as amarguras, os descontentamentos dentro do íntimo estão quase a ponto de estourar. E assim vive esta humanidade sem consolo, por aparentar aquilo que não é. De forma que já estão cansados de viver assim, sofrendo sempre, com o bucho cheio de esperança, delirando desse jeito, com uma infinidade de expectativas, com o íntimo sobrecarregado. E por isso, desassossegados, sem sossego, procurando se distrair para ver se o tempo passa sem sentirem. Mas nem assim, as distrações, com o peso que vai dentro do íntimo, importunam noite e dia. No elétrico e magnético, ninguém aguenta, porque a carga magnética não dá paz a ninguém. De forma que, ao conhecerem a imunização racional, que é a única tábua de salvação de todos, ninguém mais quer saber do elétrico e magnético. E daí, todos se imunizando, e o mundo entrando em fórmula racional. Todos unânimes, unidos com a imunização racional, abandonando o mundo com estas pétalas de serpentes, que é o fluido elétrico e magnético. Todos abandonando esta base, por saber que esta base não é sua. E por não ser sua, eis a razão do sofrimento. Então, todos vão querer a sua base de origem, todos vão querer a sua verdadeira base racional. E por serem desta base, é que são animais racionais. Todos daqui um pouquinho, com a sua base de origem, estarão falando e comentando, alegres, por conhecerem a sua base de origem. Satisfeitos e felicíssimos, por encontrarem a sua base verdadeira de origem, a definição de sua origem, toda a divulgação de sua origem. Daqui mais um pouquinho, todos estarão imunizados, muito rápido e em significante período, porque o desespero da humanidade é muito grande, o descontentamento, os tormentos. Todos são atormentados aí pelo elétrico e magnético. Ninguém vai mais querer viver assim, porque já estão cansados de sofrer nesta ilusão do elétrico e magnético, nesta vida de fantasias do elétrico e magnético, nesta vida de aparências do elétrico e magnético, a vida de aborrecimentos constantes, a vida de contrastes, a vida sem garantias, a vida de alegrias momentâneas, de alegrias passageiras, que não compensa, pelo sofrimento ser atordoante. E assim, ninguém suporta mais o elétrico e magnético. Se estavam suportando, é porque não tinham outro remédio, sempre procurando uma vida melhor. Todos sempre ficando na ilusão de tudo, sempre de pior para pior. Agora, ao conhecerem a imunização racional, ninguém mais quer saber desta base a que não pertencem. Por isso, sofriam sempre. O elétrico e magnético é a base, como já sabem, de animais irracionais e não do animal racional. Por isso, ninguém mais vai querer ficar sob o domínio de uma base que não era a sua e que, por isso, vem sofrendo, sem sossego, cheio de problemas, tudo sempre se multiplicando de pior para pior. Multiplicações de problemas, multiplicações de sofrimentos e multiplicações de tudo que é ruim. Por não serem dessa base, por não pertencerem a essa base e estarem sob o domínio dela, tinham mesmo que sofrer muito. Não chegando à extinção o ser humano, mesmo por estar numa base destruidora, devido à imunização racional, que chegou a tempo para a salvação de todos. Estão todos unidos com a imunização racional. Isto é para verem e saberem como a imunização racional vai entranhar no povo, e tão rapidamente que não podem calcular que seja assim tão rápido.